Quero convidar aqui Lauriette! Glória a Deus! Viemos aqui para adorar a este Deus que é tremendo, que é único e é maravilhoso. E quem acredita, levanta a tua mãozinha e dá um glória! Vamos lá! Desejo de te adorar, Senhor. Eu vou me entregar em teu altar, nos teus braços vou chorar, dizendo nada sou. Se no muito eu estiver e o pouco então vier, não vou murmurar, Senhor, pois eu sei que és fiel. Ao infinito és fiel. E em dificuldades não vais me deixar. Deus vai me ungir com a coragem do pequeno Davi. Em meio às lutas vai me levantar com a força de Sansão. Eu não vou olhar atrás como a mulher de Ló, pois uma certeza eu tenho e não vou vacilar. Quero ouvir você. Vou profetizar vitória e conquistar, e conquistar vitória. Vou caminhando pela fé, e se ferido eu estiver, mesmo assim não vou desistir. Vou profetizar vitória e conquistar vitória. De Jesus é a força que conduz minha simples fé ao sobrenatural. Quem crê no sobrenatural de Deus é este lugar. Oh, se no muito eu estiver e o pouco então vier, não vou. Dificuldades não vais me deixar. Deus vai me ungir com a coragem do pequeno Davi. Em meio às lutas vai me levantar com a força de Sansão. Eu não vou olhar atrás, não, não, como a mulher de Ló, pois uma certeza eu tenho e não vou vacilar. Só quem crê, vou profetizar de fé. Mesmo assim, não vou desistir. Vou profetizar vitórias e conquistar vitórias. O nome doce de Jesus é a força. Só quem é profeta do Senhor, levanta a mãozinha lá em cima e atrás também. Levanta a mãozinha e canta assim, ó. Vou profetizar. Se ferido eu estiver, meu Deus, mesmo ferido vale a pena. Mesmo ferido eu não vou desistir. Não, eu vou profetizar, eu vou conquistar, sim. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Receba a vitória nessa noite. Você veio pra se abençoar. Você veio pra se abençoar. Como profeta do Senhor, receba nessa noite. Vou profetizar. Eu vou profetizar, vira para o teu irmão e fala. Hallelujah.